gente se ama, isso é lindo demais. O seu pai me odeia e o mundo odeia o nosso amor. Te ver na madrugada tem um gostinho de pavor. Vamos sumir na noite, beijar o sol. Juro, tento esconder meu eu com você. Mas se eu te vejo hoje, eu não me aguento. Eu grito meio sem querer, só pra te dizer: porra, a gente se ama, isso é lindo demais. Mais temor. Eu agradeço a Deus por me abençoar com amor. Vamos sumir na noite, beijar o sol. Juro, tento esconder meu eu com você. Mas se eu te vejo hoje, eu não me aguento, eu grito meio sem querer, só pra te dizer: porra, a gente se ama, isso é lindo demais. Porra, a gente se ama. Porra, a gente se ama.